akuter Ohrenkalk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders. Hallo, hier ist der Oliver Pocher. Sie kennen mich vielleicht, ich bin jung, charmant, dynamisch und erfolgreich. Und wenn ich Radio höre und in der Nähe von Hamburg bin, dann höre ich Radio Tide. Immer anders. Immer anders. Uma muito boa noite, diretamente aqui do inverno de Hamburgo, Rádio Mama Terra, em conexão com a Rádio 100, Comunidade Europa Brasil, Rádio Mama Terra, Rádio Saci e Rádio Made in Brasil de Estocolmo, a Rádio Saci é de Berlim. Estamos começando o nosso programa no meio do inverno, acabou de começar um inverno terrível aqui na Alemanha. Eu estou com 4 casacos, 3 meias e meia dúzia de ciroulas. Esse é o nosso programa brasileiro, alemão, chinês, europeu, diretamente de Hamburgo. Rádio Mama Terra, ligado com a Rádio 100, Comunidade Europa Brasil. Uma muito boa tarde, fiquem muitos ligados. Boa tarde, boa noite e bom dia para o pessoal do Japão. Fiquem ligados que hoje vamos sortear ingressos para a banda Calypso, que se apresentará aqui em Hamburgo, e bateremos muito papo sobre a terceira conferência mundial dos brasileiros no exterior. Fala, Dr. Trum. Ja, herzlich willkommen bei Radio Mama Terra, einem Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr sitzt alle schon im warmen oder sitzt wenigstens im warmen Auto und habt Lust und Spaß, heute wieder live aus den Studios hier von der Medienakademie unsere Sendung zu hören. Es ist wirklich furchtbar kalt, was Romau schon sagte. Er als Brasilianer ist perfekt vorbereitet, jedenfalls kleidungsmäßig, auf diesen Winter. Mehrere Pullover, einen dicken Mantel, zwei Unterhosen und lange Unterhosen, dicke Strümpfen, Stiefel, alles perfekt. Da kann man sich ein gutes Beispiel nehmen. Alle Brasilianer, kann ich einfach nur bestätigen, sind immer bestens angezogen, sozusagen im Zwiebellook. Da kann man sich echt eine Scheibe abschneiden. Ja, Romau, was hast du gesagt? Heute machen wir gibt es zwei Themen. Es gibt einmal das Thema, dass wir etwas verlosen heute, nämlich von der Banda Calypso, die am 10. Dezember hier in Hamburg auftreten wird. Und das zweite ist vom Conselho in Brasilien. In Brasilien, das große Treffen von den Brasilianern. Weil es gab eine Wahl, wir haben 16 Vertreter aus der gesamten Welt gewählt und ab morgen es gibt ein großes Treffen in Brasilien mit 200 Gästen aus der ganzen Welt zu diskutieren über die Brasilianer, über das Leben von den Brasilianern und die Bedürfnisse von den Brasilianern umherum in der Welt. Es sind wirklich eine ganz neue Sache für unser Leben. Wir sind ungefähr 5 Millionen Brasilianer außerhalb Brasilien. Ja, und die haben überall auf der ganzen Welt ihre Rechte, ihre Pflichten, ihre Probleme. Und Brasilien, das Außenministerium von Brasilien, möchte gerne mehr wissen über die Nöte, über die Rechte, über die Probleme der extern lebenden Brasilianer. Und das finde ich eine fantastische Sache, dass diese Kommunikation langsam und immer mehr stattfindet und auch vor allem angenommen wird von den Bürgern. Zum Beispiel hier in Hamburg wird sie ganz besonders gerne angenommen. Am Anfang war es etwas vage und man traute sich nicht, über die Probleme zu sprechen. Doch Markus Romau, der erster Präsident, Romau, gib mir Hilfe. Der Koordinator ist, hat mit viel Energie und viel Kraft und vor allem Überzeugungskraft ganz viele auch überzeugt, zu reden, zu sprechen über die Probleme und es anzugehen, diese Probleme zu lösen. Ja, und wir fangen heute unsere Sendung mit einer Musik von einem Brasilianer, der lebt in München. Schon über 50 Jahre, der berühmte Júlio Barbosa. Mit der Musik. Fantastisch. Fantastisch. Júlio Barbosa, embalos pra frente. Thank you. Júlio Barbosa, pra frente, do seu CD Embalo, na Rádio Mama Terra, em conexão com a Rádio 100, Comunidade Europa Made in Brasil, com Z de Zumbi, que foi no mês passado. Maravilha pura, o Brasil inteiro agitou o mês da consciência negra. Começou com um dia, ficou, depois passou por uma semana. E agora nós temos o mês da consciência negra no Brasil e mundial, porque o pessoal da capoeira festejou o Zumbi dos Palmares, o grande herói contra a escravidão e pela liberdade, até na Mongólia. É ou não é, Dona Ortrum? Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96, in Verbindung mit Radio Sem, Comunidade Europa. Made in Brasil. Rádio 100. Sim. Rádio 100. Vamos lá, vamos repetir. Vamos lá. Vamos aprender todo mundo alemão aqui. Rádio 100. 100. Ja, meine Stimme ist etwas eingefroren. Wundert das bei dieser Kälte hier. E aí, minha gente, não vamos esquecer que nós vamos sortear hoje aqui dois ingressos, né? Hoje e depois na semana que vem mais dois ingressos para o grande show da banda Calypso. Estamos aqui, está aqui presente a produtora de eventos, Cláudia, que veio trazer os ingressos correndo aqui no meio do gelo, se perdeu aqui nesse escuro que está, porque aqui... Durante o inverno, minha gente, para quem está no Brasil não sabe, durante o inverno o sol só dura 3 minutos. Começa meio-dia e acaba meio-dia e 3. Então, o resto do tempo, a gente passa debaixo daquele cinza, daquele inverno, daquela coisa terrível. Parece até aquela fumaça das lixeiras em volta do grande rio e tal. Para sentir, parece até a Avenida Brasil na hora do rush. É igualzinho, fica tudo escuro, fica tudo enfumaçado. Mas aqui é a escuridão mesmo do inverno. Ja, es ist wirklich wahr. Es ist hier wirklich richtig dunkel. Es ist ja 19 Uhr, jetzt gerade mal 19 Uhr durch. Und im Winter ist es besonders schlimm, finde ich, wenn es auch noch kalt ist. Und wir haben einen Studiogast heute hier. Claudia, sie kommt aus Brasilien, lebt aber in Flensburg, genau, ja. Richtig. Und sie hat es tatsächlich geschafft, auch hierher zu kommen, in der Dunkelheit, hier auf dem Medium Campus an der Uferstraße. Und zufälligerweise hatten wir uns an der Tür getroffen. Sie kam hinter mir her, geschrieben, wo ist Radio Tide? Bin ich hier noch richtig? Ja, sie ist richtig. Ja, genau. Und ich begrüße dich, Claudia, ganz herzlich. Ja, danke schön. Ja, du bist heute hierher gekommen, um ein bisschen über die Banda Calypso zu sprechen. Du bist dabei, diese Gruppe zu organisieren, hier in Deutschland oder auch in ganz Europa. Ja, Romão, você quer falar com o direitinho com ela, português? Acho que é melhor, né? Ah, ich möchte noch eins vorher sagen. Wir verlosen zwei Eintrittskarten für die Show, die am 10. Dezember in der Sporthalle Hamburg stattfinden wird, Banda Calypso. Das ist ein super guter Tag, ne? Der Tag vom Menschenrecht. Ne? Das ist wunderbar. Ja. Und die Leute müssen wissen schon, müssen schreiben schon den Telefonnummer, damit wenn wir fragen, ne? Den Telefonnummer ist 325-99-0396. E agora em português também. 325-99-0396. Atenção, o telefone para quem está fora de Hamburgo, 040-325-99-0396. 96 não. Tem que falar também para os portugueses angolanos. 325-99-0396. Nós, carioca, nós, pessoal do Rio, a gente tem a mania de falar 96, o pessoal não entende nada, o que é isso, que telefone é esse, tem que usar 6 para telefonar? Não precisa 6 nenhuma, é o número 6. Então é 040-325-99-0396. Até o pessoal de Berlim, aí Razadalto, fala para a rapaziada de Berlim que também podem telefonar. Para o 040-325-99-0396. A passagem fica por conta de vocês. É ou não é, Dona Tron? É. Beleza pura. E vamos seguir agora com uma apresentação especial do meu querido Nil Luz. Nil Luz deu um pulo aqui em Hamburgo, na Semana da Consciência Negra, e deu de presente para o Quilombo Brasil uma música muito bonita, um show lindíssimo, e nós vamos tentar agora pegar ao vivo o que ele cantou para nós. Ja, und jetzt hören wir einen Ausschnitt aus dem Konzert, was sie organisiert haben, Radio Mama Terra, Quilombo Brasil, letzte Woche am 25. November in der Kirche St. Trinitatis mit dem Musiker Nil Luz und als Gäste waren dabei Sergio und Jesse. Und Anna Esegovic. Ja. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, meu querido Nil Luiz. Obrigado, Gessé Gomes. Obrigado, Sérgio Robenco. Obrigado, Ana Segovitz, por esse maravilhoso show na Igreja Trinitatis. Nil Luiz cantou Iemanjá para Zumbi na Igreja Trinitatis. Coisa boa, coisa mais ecumênica, coisa linda. Diga lá, Dona Ortrun. Ja, ich sage auch noch einmal ganz herzlichen Dank. Danke, danke, danke für euch, die ihr dort in der Kirche gespielt habt. Anna, Nils, Jesse und Sergio. Es war ein Geschenk für uns, für Romau und mich. 10 Jahre Radio Mama Terra, 5 Jahre Quilombo Brasil. Etwas verspätet in diesem Jahr und doch zur rechten Zeit. Denn was er gespielt hat, genau in dem Monat des schwarzen Bewusstseins, und das war genau der richtige Punkt, der richtige Zeitpunkt für uns, um wieder aufzutanken. Na, Romau? Exatamente. Für die nächsten 10 Jahre. Exatamente. Mais, maravilha. Mais 10 anos na Rádio Mama Terra e Quilombo Brasil. É isso aí, minha gente. Vocês estão na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, em conexão com a Rádio 100, Comunidade Europa, Made in Brasil, com Z de Zumbi dos Palmares. Totalmente ligado com Joca Neto, da Made in Brasil de Estocolmo. Azadalto, da Rádio Saci de Berlim. E o mundo inteiro. Agradecemos a todos que têm nos apoiado desde o início. Rosane Romão, Ricardo Romão, Dona Aurora, um grande beijão. Minha mamãe lá em Niterói. Está lá comendo mamãozinho legal e sopinha de aveia. Mingau de aveia, coisa boa. Que saudade, mamãe. Um grande beijão para você aí em Niterói. Vou abaixo, porque não tá mole. O Rio de Janeiro não tá fácil, minha gente. É o Neltron. Não tá mole, não. Rádio Mama Terra. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Musikrichtung als die, die News spielt. Und zwar zu welcher, Romau? Genau, wir gehen jetzt auf Calypso und ich gehe auf Portugiesisch wieder. Zu Rede mit der Produzentin, die heute uns besucht. Danach auch drum Rede mit der Cláudia, auch in Deutschsprache ein bisschen. Olá, minha querida Cláudia. Estamos aqui com a Cláudia, que está fazendo uma grande turnê junto com o pessoal da banda Calypso, que vem lá de Belém. Preste atenção, a pergunta vai ser lá por essa região, a pergunta aí para ganhar o prêmio, para ganhar o sorteio. Então, a Cláudia, minha querida, como é que está essa produção? Da onde é que o pessoal já se apresentou aqui na Europa? Olha, boa noite, né? Primeiro para todo mundo que está ouvindo, para vocês. Obrigado pela oportunidade também. E, assim, a produção é uma produção de uma turnê, né? Cada país tem uma, vamos dizer, uma produção independente. Existe uma produção geral, que fica na Espanha. E é isso, a gente está realmente fazendo a nossa parte aqui na Alemanha para o público daqui também poder curtir um pouco do que é o Brasil, né? Maravilha! E a banda Calypso vai se apresentar quando aqui em Hamburgo? Olha, em Hamburgo vai ser dia 10 de dezembro, abertura dos portões a partir das 19 horas. Olha aí, minha gente, cheguem cedo, levem casaco, galocha, porque tá frio. Exatamente, exatamente. Tem gente falando que vai chegar já bem cedinho. Eu já falei, já preparei, olha, bastante roupa. Porque querem pegar um lugar bom, né, para assistir o show. E já está tendo muita venda, tá prática? Como é que está a coisa? Sim, sim, a coisa, olha, eu fiquei um pouco surpresa até, porque nós fizemos toda a produção em cima do público brasileiro, claro, dos simpatizantes também, mas o público português me surpreendeu. Eles estão assim, em êxtase, estão assim, eu não sabia que o grupo era tão assim conhecido, tanto no público português, né? Eles são muito queridos, são muito queridos. Eu mesmo fui jantar no sábado passado, depois do consulado itinerante que teve aqui, lá no Frango, e estava acompanhado do ministro da Roberto Colim, estava acompanhado dos defensores públicos de Brasília que vieram aqui para atender a nossa população em relação a documentos do Brasil. E sempre que chega um monte de brasileiros lá, eles colocam a música. E, por coincidência, colocaram a música do Calypso. Olha que coincidência boa. Realmente, sem os portugueses aqui nessa cidade, nós não seríamos ninguém. Eles têm nos apoiado muito. Sim. Na escola portuguesa alemã. Okay. É um carinho muito grande. a comunidade brasileira e a comunidade portuguesa, também a angolana, também a cabo-verdiana, moçambicana, chinesa, turca, norueguesa e até o pessoal de Niterói, lá da minha cidade, também está aprendendo a se integrar. E o show vai durar quanto tempo? Qual é o tamanho da banda que vem para cá? Olha, a banda, o total, são aproximadamente 13 pessoas, né? Tem os bailarinos, tem os músicos, né? Os vocais, são 13 pessoas, mas toda a equipe que vem chega mais ou menos a 25 pessoas. Exatamente. Então vamos anotar aí, vou lembrar novamente para o pessoal, principalmente para o pessoal fã que vem lá de Portugal, que mora aqui na cidade. O telefone nosso é 040-325-9903-96 e nós vamos fazer a pergunta exatamente às 19h40. Ja, Romau, Claudia, ich möchte dich noch mal ganz herzlich begrüßen. Ich möchte gerne noch ein bisschen in Deutsch mit dir sprechen. Machen wir erst eine Musik, ne? So. Erst eine Musik? Erst eine Musik, okay. Da haben wir fünf Minuten gesprochen. Okay, vamos. Que música você acha interessante para a gente tocar, assim, de início? Olha, eu acredito que pode ser essa a música 4, essa Chá de Maracujá. Chá de Maracujá. No... Para já começar bem calminho. Número 4, Chá de Maracujá. Do que, de qual CD? Apesar que a música é agitada, né? De qual CD? Número 4, então, é do CD1. CD1. Número 4, vamos lá. Vamos todos tomar um chá de maracujá para acalmar. Aliás, eu recomendo isso também lá para o governador e para a polícia do Rio de Janeiro, e para os bandidão também, para todo mundo, para a cidade inteira, tomar um chá de maracujá, porque está todo mundo assustado por aqui. Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, agora em conexão com a Rádio 100, Comunidade Europa, Made in Brasil, com Z de Zumbi dos Palmares. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Das Stück, was wir ja eben gehört haben, war Chá de Maracujá, ein Tee aus Maracuja, gesungen von Joelma. Claudia, du bist zu Gast heute im Studio, ist Claudia. Sie organisiert die Banda Calypso hier in Deutschland. Wer ist Joelma? Kennst du Joelma? Joelma, das ist ein bisschen kompliziert für mich, alles erklären. Ne? Weil, Joelma ist eine Sängerin. Ne? Sängerin? Ja, Sängerin von Brasilien und sie tanzen. Sie tanzt und singen. Ah, okay. Ne? Und sie ist die Hauptperson auf diesem wunderschönen Plakat, was hier vor mir liegt von der Banda Calypso, die am 10. Dezember in der Sporthalle um 19 Uhr auftreten wird. Ja, genau. Mit 30 Personen, davon die Hälfte, viele Tänzer, Tänzerinnen und eben halt auch die Musikgruppe. Und wie ich gehört habe von dir, sind die Stücke auch alle selbst geschrieben. Das sind eigene Kompositionen, die gemacht werden. Also Joelma, eine fantastische Sängerin. Genau. Und man wird sehen am 10. bestimmt mit Sicherheit auch eine fantastische Tänzerin. Yeah. Wir machen eine Verlosung, das möchte ich gerade noch mal sagen. Und ich möchte die Telefonnummer durchgeben. Das ist die 325-99-03-96. Ja, und diese Gruppe kommt aus Belém do Pará, Amazonien. Und die haben viel Einfluss vom Karibe. Und weil viele Leute kennen nicht Brasilien und wissen nicht, dass Brasilien ein großer Kontinent ist. Und dann Samba in Samba in Rio de Janeiro, Afoxé in Bahia und verschiedene andere Rhythmen von Musik. Und in Belém do Pará, sie haben viel mehr zu tun mit Musik aus der Karibik. Ne? Ja. Sie haben da Merengue und verschiedene Sachen. Und das ist sehr interessant. Und der Gruppe hat schon gespielt hier in Deutschland oder ist das erste Mal? Nein, das ist das erste Mal. Oh, das wird wirklich, das ist sehr viel wert für den Publikum aus Deutschland zu mitbekommen, was passiert mit dieser Show. Es ist wirklich super, super. Mit Sicherheit wird es da heiß hergehen, wird ein bisschen eingeheizt werden in dieser kalten Jahreszeit. Also 10. Dezember ist der Auftritt. Genau, und dann bereiten Sie sich vor, weil nach dieser Musik machen wir die Verlosung für zwei Eintritte für den Show. Und nur zu erfahren, ist nicht schwierig, es kostet 65 Euro. Genau. Das ist wirklich ein Trend und es ist fast alles ausverkauft. Das ist Radio Mama Terra, wie immer, wir sind die Fasse de Teresa von Calcutá, von hier in Hamburg. Welches Stück spielen das wir jetzt? Das ist, sagen wir, 65 Uhr ist schon ein Viertel von ein Hart Vier. Ne? Ja, ich dachte ein Viertel von einer Kuh. So ist es. Und die nächste Musik, die wir spielen können hier, ist Isso é Calypso. Isso é Calypso. Und was bedeutet das in Deutschland? Das ist Calypso. Das ist super. Isso é Calypso com a banda Calypso. Mit der Sängerin Joelma. Só batendo no coração. Demorou. Esse é Calypso. Demorou. Beleza, por aí. Estou aqui morrendo de calor, cheio de casaco. E dancei tanto com essa música da banda Calypso que eu estou agitado, estou suando. Alguém me traga um lenço aqui. Tá vendo, Razadalto? Enquanto vocês estão morrendo aí de frio aí em Berlim. Nesse inverno terrível, nesse inverno de Stalingrado. Imagina, eu fico pensando, cara, como é que o nego vai se meter a fazer guerra durante o inverno? Pô, não dá, né, cara? Por isso que lá no Brasil as guerras só tem no verão, né? Que, pô, fazer guerra no inverno, cara, é frio de montão. A gente sai assim, dá uma cuspida e sai picolé. Não é mole isso aqui. Mas, realmente, a banda Calypso tá um barato. E vamos começar a fazer o nosso sorteio aqui na Rádio 100, a Rádio Mamaterra, agora virou Rádio 100, Comunidade Europa Made in Brasil, ligada com Estocolmo, Made in Brasil de Estocolmo, e Rádio Saci de Berlim, Razadalto e Joca Neto. Ja, wir machen jetzt unser Preisrätsel. Wir von Rádio 100 aus Stockholm, Berlin und Hamburg. Ja, wer fängt an? Genau, wir müssen wiederholen die Nummer, damit die alle haben den Rest. Hast du schon? Ich habe schon. Ich gebe die Nummer für die Leute in Portugies dann. Atenção, é 040-325-9903-96. 040-325-9903-96. Ich finde wichtig, so wiederhole für die Deutschen. Gut, 325-99-0396. Okay, jetzt den Frage. Da, da, da, da. Wollen wir zur gleichen Zeit? Du in Deutsch, ich in Portugiesisch? Nee. So. Nee, also. Weil es ist ein Eintritt für eine Person. Ja. Und dann es gibt ein Chance für zwei. Eine Eintrittskarte. Genau. Und dann die Frage ist auch drum. Wie heißt die Hauptstadt von dem Bundesstaat Pará? Qual é a capital do Pará? Vamos ver. Enquanto vocês ligam, vamos continuar escutando a banda Calypso. Nem sim, nem não. Com vocês, Bruno Marrone! Oi! Segura Recife! Ô, galera linda! Entre nós não tinha sabor, não tinha calor em nossos lençóis. Não pensava em nada, cabeça virada, ilusão. Mas eu já sabia que um dia viria me pedir perdão. Deixa eu pensar, deixa escutar que o coração me diz. Não vou mais errar, nem vou me enganar. Preciso ser feliz. Não vou dizer nem sim, nem não e nem talvez. Sentir na pele o que me fez. Vai descobrir o que eu sofri, o que chorei. Talvez assim o tempo possa te mostrar que não se deve um grande amor abandonar. Vai descobrir como é. Foi combinado, tudo acabado entre nós. Não tinha sabor, não tinha calor em nosso. Banda Calypso. Obrigado, gente. Obrigado, Recife. Banda Calypso, no seu show ao vivo no Recife, na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, agora em conexão com a Rádio 100, Comunidade Europa Brasil. Acabamos de escutar a música Nem Sim Nem Não, com a Joelma cantando em parceria com Bruno e Marrone. Realmente, Rádio Mamaterra, Rádio 100, de vez em quando, também tem coração e canta aquelas músicas e coloca aquelas músicas de melar cueca para a rapaziada das antigas. Hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Heute ist unser ganz großes Thema Banda Calypso, die am 10. Dezember hier in Hamburg auftreten. Sie sind das erste Mal hier in Hamburg, in Europa, ne? Ja, Claudia sagt gerade, ja, sie ist zu Gast hier im Studio. Wir haben ein Sorteo gemacht. Und es gibt noch ein Ticket. Es gibt noch ein Ticket. Ich wiederhole jetzt mal die Frage in Deutsch. Wie heißt die Hauptstadt von dem Bundesstaat Pará? Ainda tem mais uma entrada, gente. Ainda tem mais uma entrada aí, que a Jamile já ganhou uma. Duas pessoas ligaram e ligaram errado, deram o nome errado. Então, qual é a capital do Pará? É a pergunta para ganhar um ingresso de 65 prata. Dá para comprar um bocado de feijão com cachaça, minha gente. É isso aí. Vamos seguindo na Rádio Mamaterra, né, Ortrum? Yeah. E vamos começar a encerrar, que daqui a pouco vai entrar um programa ao vivo também com músicos aqui. Mas eu gostaria de lembrar para o nosso público que nós estamos também muito felizes, muito contentes de estar acontecendo a terceira Conferência Mundial de Brasileiros no Exterior, lá no Itamaraty. Já estão em reuniões, já escolheram seus representantes, porque depois de uma eleição que nós tivemos no mundo inteiro, que eu também fui candidato, infelizmente a Alemanha não me empurrou lá para cima, mas estamos muito bem representados por 16 pessoas do mundo inteiro, 4 de cada continente. E esta reunião é para decidir, para sugerir ao governo brasileiro as necessidades, como atender as necessidades de nós enquanto migrantes. Nós aqui em Hamburgo já iniciamos isso já há um bom tempo com o Conselho de Cidadãos, que na realidade a nossa querida Cláudia mora em Flensburg, não sabia nem que existia isso, que na realidade é uma tentativa de apoiar as pessoas nesta região daqui. Nós já fizemos vários consulados itinerantes em que as pessoas tiram seus documentos e na semana passada, no sábado passado, tivemos aqui a vinda de representantes da Defensoria Pública Brasileira, que durante 4 horas deram palestras para todos os interessados em saber sobre questão de divórcio, registro de filho, mudança de nome, mas esse trabalho vai continuar. Vocês não acham que isso foi um projeto piloto? Hamburgo foi uma das poucas cidades do mundo escolhida exatamente por esse trabalho, que foi escolhida para o lançamento desse projeto piloto. Para vocês terem uma ideia, o serviço gratuito, o serviço da Defensoria Pública Brasileira, lá em Brasília, para qual todo brasileiro que, por exemplo, se divorciar aqui na Alemanha necessita, né? Porque se você divorcia aqui, tem uma sentença do juiz que diz você está divorciado, mas essa sentença tem que ser reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. No pequenininho, brincando, você gasta uns 2.000 euros só de advogado, só de tradução para resolver isso daí. Mas se por acaso você provar que está vivendo aqui sem dinheiro para isso, você tem a possibilidade de ser atendido gratuitamente pela Defensoria Pública do Brasil. Essas dicas são muito importantes para que vocês se juntem. Ou não é, minha querida? Como é que lá em Flensburg, como é que estão os brasileiros? Olha, realmente essa é uma forma boa para ajudar as pessoas. As pessoas estão sem informação, isso eu posso te garantir. Elas estão realmente desinformadas, elas ficam, quando tem que fazer algumas coisas, como eu tenho muitos contatos, às vezes as pessoas ligam e me perguntam, Cláudia, eu preciso tirar um passaporte da minha filha, o que, que eu faço? Exatamente, tá vendo aí, Razadalto, tá vendo aí, Joca Neto de Estocolmo, Razadalto de Berlim, não somos só nós que estamos com dificuldade de divulgação da informação, por isso nós estamos precisando realmente que o governo passe a apoiar rádios feitas a Rádio Mamaterra, TV Ipanema, Rádio Saci, e no mundo inteiro tem esses grupos. Agora mesmo, o presidente do conselho é uma pessoa do Suriname. Maravilha, incrível, que realmente uma região que o brasileiro sofreu muito durante um período. Então, essa unidade, essa união dos brasileiros no exterior é muito importante, e é muito importante que nós divulguemos cada vez mais para os brasileiros os direitos que ele tem. Claro. Porque o Brasil, teve uma época que a gente fugia de lá, ninguém falava bem do Brasil. Agora você fala do Brasil, todo mundo, até o meu amigo lá do quiosco, lá do que eu vou comprar o pãozinho, ele já sabe o nome do presidente, já sabe o nome até da presidenta. É uma coisa incrível mesmo. Como é que o Brasil está crescendo? Nós mandamos para mais de 5 bilhões para o Brasil por ano, e não recebemos nada em troca. E a nossa esperança é que o conselhão que está sendo eleito agora, eu estou olhando aqui os e-mails, que o conselhão aqui se comporta, que o conselhão eleito por nós, apenas 18.500 pessoas votaram, apesar de sermos quase 5 milhões de brasileiros aqui fora. Mas eu espero que no futuro tenha mais. E espero também que o conselhão não viaje muito na maionese, que tem um problema no Brasil, que quando alguém é eleito esquece o trabalho que tem com a comunidade. E sem comunidade, conselhão não é ninguém. Ja, eine ganz kurze und knappe Übersetzung von dem, was Romau gesagt hat. Am letzten Samstag war hier in Hamburg wieder in der Rudolf-Roß-Gesamtschule die Botschaft, die ambulante Botschaft aus Berlin, um Behördenangelegenheit für Brasilianer hier in Hamburg zu klären, zu lösen. Man konnte Passportangelegenheiten machen und auch Eintragungen über die Wahlkarten und so weiter. Viele neue Pässe beantragen, Geburten ankündigen, Geburtsurkunden erhalten. Und das, was ganz speziell gemacht worden ist, es waren 4 Juristen anwesend, die Aufklärungsarbeiten gemacht haben in Bezug auf Verfahren oder Informationen in Bezug auf Scheidung, Änderung des Namens und auch Rentensachen. Also wirklich eine fantastische Informations- und Aufklärungsarbeit. Und ausgerechnet Hamburg und speziell Hamburg wurde ausgesucht für dieses Pilotprojekt. Neben München. Ja, und München. Ich finde das, also die Brasilianerinnen waren wirklich begeistert. Sie waren so etwas zögerlich am Anfang, haben dann aber doch festgestellt, wie wichtig ist, denn im Grunde genommen haben sie sehr viele Fragen und keine Antworten. Ja. Und diese Juristen konnten wirklich aufklären, hatten ihr Fachwissen. Das sind Informationen, die richtig sind, die wichtig sind. Ja, das ist auch ganz wichtig, weil in Hamburg es gibt keine Generalkonsulat. Nein. Aber wir haben eine gute, kleine, aber sehr gute Organisation von den Brasilianern em dizer Bairat, von Brasiliana hier. Das ist sehr wichtig und auch, und ich würde gerne reden ein bisschen, ganz kurz, mit den Ehemannen von brasilianischen Frauen. Sagen Bescheid, dass es gibt diese Recht, es gibt diese Möglichkeit. Lassen nicht weiter ihre Frau ohne zu Kenntnis über die Politik in Hamburg, die Politik in Deutschland und die Politik auch in Brasilien. Brasil hat sich viel entwickelt. Brasilien hat zuerst mal, ist das erste Land in der Welt, die schickte Rechtsanwälte von Brasilien, Graz für Brasilianer, die Gelegenheit in Brasilien muss erledigen müssen. Okay. Ja, ein wirklich interessantes, heißes Thema. Wir werden mit Sicherheit immer wieder darauf zurückkommen, informieren. Ja, ich möchte mich ganz herzlich von euch verabschieden am Sender. Und ich möchte mich ganz herzlich von Claudia verabschieden und natürlich auch von Markus Romau, mein Studiokollege, Brasilianer von Geburt an, eingewickelt in warme Sachen. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Ne? Okay, vamos nos despedindo com a banda Calypso no pedaço. Rádio 100, Comunidade Europa Made in Brasil. Fala, Joca Neto, Berlim, Hamburgo e Estocolmo. No ar, Joca Neto, Raza D'Alto, outro Mutig, Marcos Romão. Teu corpo só me dá prazer e um brilho querendo acender. Um jogo só de sedução, gritando, fica comigo. Tô louca pelo teu amor. Me leva, seja como for. Me mata de tanto querer. Me deixa ser teu abrigo. Eu tô com a fome conquistada. Estava louca pra pedir. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 1. Dezember 2010. Jazzhaus Radio läuft um 20 Uhr. Zu Gast im Studio ist der Hamburger Jazzsaxophonist Ben Hansen, der seine neue CD vorstellt. Ruft an und gewinnt ein Exemplar. Einen intensiven Blick aufs Geschehen der internationalen elektronischen Musik mit Herz bekommt ihr wieder bei Sequence Soul um 22 Uhr. Heute mit Studiogast Rudi von der Opteplaten. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 2. Dezember 2010. Um Mitternacht startet das deutsch-türkische Nightlife-Magazin Power FM. DJ Seral präsentiert euch Elektro meets Oriente. Akuter Ohrenkalk durch Dudelfunk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders.